Senhoras e senhores, coloquem os seus fones de ouvido, pois está no ar o sétimo episódio do RadioCast. No episódio de hoje, se preparem para ir à praia, para o campo, para um parque ou ficar em casa descansando, pois vamos falar sobre as férias. Vamos falar sobre as férias de quando éramos mais novos e as de hoje. Falar sobre coisas para se fazer nas férias, lugares para visitar e muito mais. E se você acha que não se pode aproveitar as férias apenas ficando no aconchego do seu lar, eu digo... Começa logo! Olá, ouvinte! Olá, ouvinta! Muito obrigado por você ter feito o download aqui do episódio e muito obrigado por estar ouvindo a gente. Vocês sabem, eu sou o Flávio Ribeiro e... com muito orgulho que eu trago pra vocês o sétimo episódio aqui desse podcast bonitinho. E hoje nós vamos falar sobre as férias, sobre as nossas férias, sobre as férias dos nossos amigos, nossos pais, nossos irmãos. Por que não a sua que está ouvindo a gente, nobre ouvinte, ouvinte? Isso aí, vamos falar sobre as férias hoje. E pra onde, qual seria o melhor destino para as férias? Qual é o destino mais buscado por brasileiros? Será fora do Brasil ou dentro de território nacional? Qual será o destino que as pessoas mais vão? Para falar a verdade, eu não sei. A única coisa que eu sei é que estão comigo meus parceiros, meus bros, meus camaradas. Do meu lado esquerdo, Iki. Ô galera, estamos aí juntos mais uma vez, mais um episódio. E vamos falar sobre descanso, né? Falar sobre aquilo que nos traz paz naquele um mesinho, 30 dias, 10 dias sem vender, sei lá. Mas é isso aí, um prazer desgraçado estar aqui com vocês. Cara, por alguns segundos eu pensei que não ia ser mais um prazer desgraçado. Cara, vai ser um prazer desgraçado sempre, porque o prazer desgraçado ele é único. É isso aí, se não fosse um prazer desgraçado, pra que a gente já tá aqui, né, cara? É, isso aí, velho. Isso aí, do meu outro lado esquerdo, Gabriel. Milhares de casas amontoadas, ruas de terra, esse é o morro, a minha área me espera, gritaria na feira, vamos chegando! Pode crer, eu gosto disso, mas calor humano, na periferia alegria é igual, é quase meio-dia, euforia é geral, ela que mora, meus irmãos, meus amigos, e a maioria por aqui se parece comigo, Flávio Ribeiro, começa esse podcast citando essa música maravilhosa de Racionais MC, um disco, cara, excelente. E melhor que impossível. Puta que pariu, bonito, senhoras e senhores, olha aí. Puta que pariu, eu me molhei escutando ele falando isso, cara. Fim de semana no parque, amigos, fim de semana no parque. Eu tô aqui enxabuscado, cara, aqui, mediante essa presença inoxidável de Gabriel e essa citação um tanto quanto... Adversa? Não seria adversa. Eu não diria adversa. Seria apropriada. Fim de semana no parque nunca pode ser adverso, meu amigo. Ou pode. Que bonito, cara, que bonito, não sei... Não... Eu vou até passar meu headset, cara. Eu não falo mais nada depois dessa, cara. Eu nunca vou fazer uma apresentação tão bonita quanto essa de Gabriel Figueiredo. Não, minha não. Isso é Mano Brown, senhores. Isso é Mano Brown. Isso é Mano Brown, cara. Estou me sentindo aqui um jegue, cara. Um jegue, um analfabeto mental aqui, cara. Tá foda, mas... Eu fico lisonjeado de ter, assim, uma pessoa tão... De tão garbo e elegância no nosso grupo, assim. Que cara. Isso, não faça isso, uma... vocês são generosos demais com a minha senhoria. Uma pessoa e... Como é que o cara fala? Uma pessoa mediocrática, uma pessoa inoxidável. inoxidável é foda. Uma pessoa. Passou WD, tá ligado? Uma pessoa estrambólica. Aí, Geek, eu cobri o Gabriel de elogios aqui, cara, mas você também é um linducho. Eu sou um linducho? Você é um linducho, cara. Obrigado, cara, obrigado. Eu sempre achei que você fosse lindoso, mas tá bom, obrigado pelo linducho. É isso aí, fugimos da pauta logo no começo, mas beleza. E aí, vocês já estão de férias? Como é que tá? Graças Como é a que Deus, tá a vida? Senhores. Graças a Deus, as férias predominam em minhas terras, hein? Isso é, só pode em ser terras, sinal divino. Em terras gabrielísticas já há férias, né? Exatamente. Eu já tô torcendo pras minhas aulas voltarem logo, porque eu tô trabalhando mais do que se eu tivesse de férias, mano. Você tá louco. O Rick foi escravizado por alguma subordem em São Paulo aí, fodeu. A próxima foto do meu Instagram só vai ser aquela marca de ferro quente nas costas, sabe? O chicote, Rick, no lombo, né? O chicote devia, no lombo. Você devia ter começado esse glorioso podcast com Vida de Gado. Vida de Gado, né? É verdade. Vida de Gado. Vida de Gado, olha aí. Verdade, verdade. Não, mas tirando a parte do trabalho, né? O fato de chegar em casa e não precisar sair correndo pra ir pra faculdade já tá sendo um alívio, já, cara. É justo, é justo. É isso aí, mano. É isso aí, é justo, totalmente justo, justíssimo e justiceiro. Vamos falar bastante sobre essas férias, sobre trabalho também, um pouquinho, quem sabe, por que não, talvez, durante o decorrer do episódio. Mas vamos começar tocando Terra Celta com a música Um Outro Lugar. Fica aí, galera, rapidinho que a gente já volta. Agradava agora, te entorta a cara, te faz trancar a porta. O que te protegia sufoca, vem logo pra casa, já passa da hora. Quem você amava agora, odeia quando você vai embora. E chora quando deixa o ninho, mas se não deixar, nunca vai voar. E vai partir sem bilhete de volta, melhor se apressar. O trem vai passar, certeza não há. Caminhos são tantos, teu velho orgulhoso, tua mãe aos prantos. Um All-Star no pé e uma mochila nas costas, o mundo me espera, não dá pra voltar. Se meu coração aqui não acha respostas, eu vou procurar em outro lugar. Um All-Star no pé e uma mochila nas costas, o mundo me espera, não dá pra voltar. Se meu coração aqui não acha respostas, eu vou procurar em outro lugar. Teu quarto que agora não fazem sentido, mas fazem história. De amores e amigos perdidos, guardados pra sempre na sua memória. E quem você amava agora, adora quando você vem embora. E chora quando lembra de casa, mas se não lembrar, se perde no ar. E vai partir sem bilhete de volta, melhor se apressar. O trem vai passar, certeza não há. Caminhos são tantos, teu velho orgulhoso, tua mãe aos prantos. Um All-Star no pé e uma mochila nas costas, o mundo me espera, não dá pra voltar. Se meu coração aqui não acha respostas, eu vou procurar em outro lugar. Um All-Star no pé e uma mochila nas costas, o mundo me espera, não dá pra voltar. Se meu coração aqui não acha respostas, eu vou procurar em outro lugar. Oh, Beleza, a primeira parte gravada e muito bem gravada, hein, senhoras e senhores? Foi legal. Foi que é uma beleza. Caramba! Foi bonito, né, cara? Foi quicando. Eu gostei. Eu não achei que vocês iam gostar tanto, assim, dessa entrada... Do Racionais? Um homem na estrada, com o fim de semana do pai. É, eu não achei. Eu achei que, porra, ia ficar tudo bem, tá ligado? Do nada, a galera... Ficou, não, cara, veio bem a calhar, cara. Gostei. Ficou, cara. As 5 mil pessoas que estão aqui na plateia ouvindo a gente, olha lá. Estão molhadinhas. Eu não sabia que nossa família tinha 5 mil. Tem 5 mil pessoas escutando a gente aqui, cara. Olha, cara, que legal. Aqui nos estúdios radiocasteiros. Os estúdios radiocasteiros. Vocês têm sorte que a família de vocês ouve você. É melhor que eles fiquem longe disso. Nossa. Pô, mas da minha família que ouve o podcast é só o Ike. Isso é porque ele grava o podcast comigo. Pode crer. Da minha família também é só o Flávio. Vamos rir pra não chorar, né, cara? É verdade, mano. Isso aí, voltar aqui, beleza? Beleza. Terra Celta com a música Um Outro Lugar. Muito obrigado mais uma vez, ouvinte, por ter feito o download do episódio e estar nos ouvindo. Obrigado por deixar a gente adentrar no seu ouvido e pra falar algumas coisas. Presta atenção, vou falar uma coisa bem suja no ouvinte do... No ouvinte do ouvido? No ouvinte do ouvido. Vou falar uma coisa bem suja aqui, ó. Só nós aqui, ouvinte. Só nós aqui, ó. Uma coisa bem suja, hein? Eita. Bosta de rinoceronte. Que? É sujo ou não é? É sujo ou não é? É muito sujo. Um balde de bosta jogado num anão. É baixo e sujo isso. Sim, sim. Verdade. E eu, com certeza... É baixo, quem tá sujo, é muito baixo e detalhe, muito sujo. E detalhe, quem tá sujo não é a bosta, é o anão. E quem tá sujo não é o balde. Não, né? Não, o balde, consequentemente, vai estar sujo. Mas o anão... Não tanto quanto o anão. O anão vai estar sujo e puto. É diferente. Isso aí, pessoal. Voltamos aqui com o nosso episódio sobre férias. E aí, vocês já falaram que estão de férias já, não é? E você, sim, ouvinte? Você, host, você está de férias? Eu tô de férias há três meses... Há três Caralho? Meses, mais ou menos. É porque eu tô desempregado, né, cara? Porra, três minha meses vi- de férias, minha vida é uma, eternas mano. Férias. Minha Pô, vida é uma, meses, uma férias, férias forçadas. Sim. Isso é que, tipo, Sim. tá gostando pra caralho, né? Tô gostando pra caramba. É, não, exatamente. De verdade, não, cara. Não... Queria ter dinheiro, é sério, mas não tenho. Pois ó, não é trabalho que vai te garantir isso, desculpa te falar, assim. É verdade. É o quê? Mega Sena? Dar a bunda. Oi? O quê? É o quê? O quê? Hã? Mas como assim? Quê? Quê? Hã? Dar o quê? Quê? Ah, não. Foi mal. Mas eu li a minha? A pauta errada. Mas a minha? Não, cara, eu li a pauta errada, esquece. Isso é de um programa que eu faço de noite. Opa, caramba, hein? Eita, bexiga. Mas então, vocês já estão de férias da faculdade ou do emprego de vocês? Faculdade, no meu caso, né? Eu tô só da faculdade tomando no cu do emprego, mas tá beleza. Por causa que, tipo... Caralho, mano, comparado a vocês, eu tô numa situação assim, tipo, pedida pra Deus, sim, né, mano? Sim. Caralho. Por causa que no meu... Você tá bem, cara. Tá bem pra caramba. No meu caso, a empresa, tipo, descobriram que eu saí de férias da faculdade. E, tipo, óbvio que vão descobrir porque é da família a empresa. Né? Que bosta. Tipo, a família da empresa. Tipo, beleza. Que merda. Descobriram. E agora, o trabalho que eu fazia, o tempo que eu tinha livre pra estudar, tá, essas coisas, eu tô tomando no cu carregando peso lá, mas tá beleza. Caralho. Mas, ó, vou te falar que nepotismo é bom, mas é uma merda, né, mano? Fala nepotismo, aí. Cara, pra falar a verdade, nunca foi bom, cara. Nunca foi bom. Ah, não, é que o nepotismo... Vamos ser hipócritas. No nosso parada que te ajuda, pelo menos. Ajuda o Brasil. Né? Ou pelo menos tenta te ajudar em algum momento. É a ideia, né? A ideia é te ajudar. A ideia é te ajudar. É o que tentam, né? A ideia é te ajudar. Exato. Agora me diz. Em caso de férias, detalhe, eu já tô um ano aqui e já descobri que eu não vou ter férias do serviço. Então, mano. Bem-vindo ao nepotismo, meu querido. Bem-vindo, cara. Eu trabalhei durante quase 5 anos em empresa de família, cara. As férias que eu tive foi porque eu quebrei o braço e fiquei uma semana em casa. Puta, verdade, cara. Cara, você quebrou o braço. Na verdade, ele pulou no chão carregando uma caixa de cerâmica. Daí ele... Ah, entendi. Eu achei que ele tinha pisado no cocô. De novo. De novo. E aí, vocês estão aproveitando bem as férias? Ixi, isso é relativo, hein, mano. O que você aí diz? Aí acho que depende do olhar de cada um. Eu, particularmente, acho que não. Defina aproveitar pra você. Exato. Mas, sei lá, fazendo coisas que normalmente você não faria se tivesse empregado. Isso, sim. Ou se você estivesse estudando ou trabalhando, sei lá. Se eu tivesse empregado, eu não estaria dormindo 15 horas por dia, tá ligado? Eu não estaria assistindo algum programa merda na TNT, você entendeu? Puta, eu não estaria, sei lá, fazendo milhões de coisas. Assistindo jogo da série C. Nossa, se mano. Se tivesse empregado, com certeza isso eu não estaria fazendo. Copa do Nordeste. Nada contra a região do Nordeste, mas a Copa do Nordeste. Puta, que coisa! Champions League pra você, tá? Champions League. Sabe o que eu tava assistindo esses dias? De noite? Tava assistindo beisebol, cara. Eu cheguei ao ponto de assistir beisebol. Eu já não tenho tanto dinheiro assim. Não tava no estádio. Tá, eu não tava curtindo as férias em Vancouver ou... ESPN. Na verdade, eu tava... Você não tava dentro do estádio, né, cara? Você não tava no estádio. Eu tava por um canal... um canal não, né? Um site ilegal aí da internet que tem vários canais. Aí, tal, e eu tava assistindo beisebol. Outro dia, eu fiz um snap... Quem me segue no Instagram viu, que não é, no caso, ninguém que ouve a gente. Então. Tipo, uma galera me segue, mas eu acho que ninguém que me segue ouve isso daqui, porque, enfim... Ninguém daqui, né? Ninguém daqui. É, as pessoas, elas têm livre arbítrio. Eu quanto a isso. Mas meu Instagram... Pessoal, mas segue não, o Gabriel. É por isso que meu Instagram não seja movimentado. Eu estava assistindo a final De... Fala aí, por que você falou pra esperar? Por que você falou pra esperar? Eu tô esperando. Não, por causa que, tipo assim, né, você tá falando do seu Instagram, que ninguém segue e tá? tal. Galera, segue a gente. Por favor, segue nós. Não custa nada, é um botão que você tem que apertar só, e o meu Instagram é bem divertido, hein, eu vou... falar pra você que... Só falar o nome do Instagram as pessoas se divertem com o Instagram. Gabriel já é diversão, hein. Eu nem sei. Pois é, então, eu estava assistindo a final mundial de snooker. Puta que pariu. Onde jogava Ronnie O'Sullivan contra Stephen Hendry. E eu postei alguns snaps sobre essa final, foi realmente incrível. Eletrizante, né? Exato. É isso que eu faço nas minhas férias, cara. Eu assisto snooker no YouTube. Você ficava eletrizado com cada atacada que davam nas bolas, né? Olha aí. Não sei se era bem isso, mas bem por aí. Ou quando as bolas caíam num buraco, né? Exato, quando a pessoa encaçapava a bola, falava assim, meu Deus, foi uma belíssima encaçapada. Uma encaçapada digna de um profissional. Exatamente. Coisa ele sabe linda realmente de usar o taco dele. Era isso que eu pensava. Meu Deus, como esse cara sabe usar o taco dele. Só um profissional usaria o taco desta maneira. Eu seria incapaz de pensar em usar o taco desta maneira. É isso que eu pensava. Enquanto eu assistia. Eu queria saber usar alguma coisa como esse cara sabe usar o taco. Exato. Ele passava o giz no taco com uma habilidade, senhores. Eu nem sei pra que serve aquele giz. Eu nem sei pra que serve aquele giz. A mão dele fazia movimentos assim, ó, uniformemente variáveis entre a ponta do taco e a base. Peraí. Eu ficava realmente emocionado. O que seria um movimento uniforme variável, cara? Uniformemente variável. É, uniformemente variável. É, ele variava com a mesma velocidade. É isso. Ah, a velocidade. Tá. A variância da velocidade não mudava, era aquele movimento que a gente faz quando tá passando a manteiga no pão, é isso? Exato! É isso, meu amigo. Exatamente. Eu explico, Ike. É quando ele pega o giz, fica passando no taco com a mesma velocidade constante e com na mesma área. Ele passa giz pelos exatos 15 centímetros do taco. Nem 16 e nem 14, exatos 15 centímetros, não é? Exato. Às vezes 15, às vezes 18, aí vai variar, né, do tamanho do jogador, da envergadura do jogador. Exato. E eu não sei porque eu tô fazendo um gesto de passar o giz no taco aqui. Bom que vocês não estão ouvindo, mas estou fazendo eu acredito, passar o giz querido no Flávio, taco. Eu acredito, Flávio, que seja a sua vontade agora de jogar sinuca. De repente te deu vontade assim de jogar sinuca, que você está treinando um movimento uniformemente variável de passar. Provavelmente o giz, seja isso. E sabe qual é curioso? Uma curiosidade. Ah, com certeza é isso. Uma curiosidade. Eu joguei sinuca hoje. Olha que informação valiosa que você trouxe pra gente, Gabriel. E assim, só pra gente aqui, assim, né? Pouca gente ouvindo a gente. Caçapou quantas bolas, menino Nick? Olha, cara, eu cheguei a encaçapar umas oito bolas, foi. Excelente. Olha, num jogo de 40? Oh, oh. Foi bom, Nick. Como que é as férias de vocês? Vocês preferem ficar em casa ou viajar? Sobre isso eu vou começar falando uma coisa, cara. A gente só começa a preferir ficar em casa mesmo quando é nosso dinheiro que tá em jogo. Porque antigamente... Não sei, cara. Antigamente era assim. Quando a gente entrava de férias, quando a gente entrava de férias, a gente só conseguia viajar se os nossos pais tivessem dinheiro. Agora pra gente viajar, a gente tem que ter o nosso dinheiro. É justo também. Não é? Mas eu acho que uma viagem bem planejada, mesmo que for com o nosso dinheiro, ela é bem da hora, assim, eu acho. Ah, com certeza. Não é não? Principalmente se for planejada, tipo uma viagem... Porque aí, quando você tem dinheiro, você escolhe pra onde você quer ir. Uhum. Entendeu? Quando você tá dependendo de alguém, você indo tá... Por ir. Meu, você tá indo pra alguém... Você tá indo pra um lugar onde alguém tá mandando você ir. E provavelmente... Isso não quer dizer que vai ser chato, tá? Não, provavelmente vai pra casa de praia de algum parente. É, vai pra alguma colônia de assim, férias. Mas acho que a chance de você... mas eu acho que assim, a chance de você gostar mais de uma viagem que você gasta o seu próprio dinheiro é maior porque você planejou aquilo. Você tá indo pra um lugar que você quer. Que você quer muito ir. Exato. Exatamente. Tem razão. Claro que isso também não exclui o fator frustração. Tá? De você ir pra um lugar que você achava que ia ser daoríssimo e foi uma bosta. Não exclui isso. Mas a tendência é que você aproveite muito mais quando é teu dinheiro. Tem o fator burrice também, que é quando a pessoa não planeja direito, né? Exato. E aí? Eu não sei se burrice, mas... É, sei lá. Ah, engano, né? Alguma coisa, né? Então... Planejar, né? E aí? Planejar, né, meu amigo? Vocês preferem o quê? Ficar em casa ou viajar? Eu particularmente agora eu prefiro viajar. Antigamente eu tava nessa vibe de vou ficar em casa, vou curtir, vou descansar. Mas mano, não é por nada não. Eu já tô cansado disso, tá ligado? Mesmo que eu tô sem dinheiro, mano, pro cara viajar não precisa gastar tanto também, não precisa gastar milhões, não precisa ir pra Disney pra ser umas férias bem curtidas, né? O cara gasta 60 reais, 50 reais, pega um ônibus numa rodoviária e vai pra uma praia. Vai curtir uma praia, vai sozinho ou acompanhado, mexe uma mochila nas costas, uma toalha no ombro e vai, mano. É, como diz a música que tocamos no começo do episódio, um all-star no pé e uma mochila nas costas, o mundo me espera, não dá pra voltar. É o que eu acho, né, cara? Eu já fui muito de preferir ficar em casa, mas por causa de cansaço, de cansaço mental e físico do trabalho, sabe? Eu tô com você nessa, mas, cara. Eu vou dar uma outra visão de alguém que não mora tão perto do litoral e que, tipo, uma viagem pro litoral não sairia esse preço e também não conseguiria fazer um bate-volta pro litoral, assim. Mas isso não exclui o fato de eu fazer viagens parecidas para outros lugares. Sim, o mesmo tem valor. Essa também. Valores, exemplo, mais baratos ou outra cidade próxima. Você tem a possibilidade de... É. Sim, exato. Você pode ir pra um... Sei lá. Você vai pra praia, vocês de São Paulo. Eu não vou pra praia. Tem um dinheiro mais curto. Não, mas... Um exemplo, exemplo. Pensando na proposta que o Wiki deu. De, sei lá, gastar 60 conto, descer pro litoral, fazer um bate-volta. Ou, sei lá, ficar no máximo 2 dias e voltar. Você teria um gasto mínimo. Verdade. Dá pra pensar em fazer algumas coisas aqui de onde eu tô dessa mesma maneira. Só não seria praia. Seria, sei lá, um rancho, de repente. Uma cidade, uma outra cidade, né? Mais próxima. É, não, um ranchão que você vai pra pescar, que tem um riozão gigante, um lago gigante, sabe? E que não é praia, mas que a ideia é basicamente a mesma, entendeu? Vulgo pesqueiro. Só, o que vai mudar é que, assim, não vai ter areia nem onda, mas o princípio é basicamente o mesmo. Pra quem gosta, tem gente que gosta, que gosta de ir pra praia. Né? Tem gente que gosta de ir pra sítio. Meu, e quem viaja mesmo pra ir pra outra cidade, essas coisas, só quem tem dinheiro, mano. Porque quem tá na cidade, de férias, vai querer ir pra um lugar calmo. E, mano, não tem lugar mais calmo do que, tipo, sítio, ou mesmo a beira da praia, porque nem a praia em si é calma, a região ali. Eu vou contar uma experiência que eu tive na última vez que eu fui num sítio, que foi, fui eu e minhas duas irmãs e uma galera da faculdade. Por que isso? Porque a minha irmã mais nova, ela também faz psicologia na mesma faculdade que eu faço. Uhum. Então a gente acaba tendo vários amigos em comum, certo? E a minha terceira irmã, que seria do meio no caso, ela acaba entrando na onda porque, meu, os caras estão em casa, a gente faz vários eventos, ela conhece as pessoas. Então fomos nós três para um sítio de um amigo nosso nas férias do ano passado. Uhum. Antes do ano novo, assim. A gente ficou 5 dias num sítio. Um sítio dele que é relativamente distante da onde a gente mora. Meu, ficou muito barato. Tipo, ficou relativamente muito barato, assim. E, meu, a gente fez churrasco todos os dias, tá ligado? Piscina todos os dias. Lago todos os dias, tá ligado? Peixe, quando conseguia pegar. Não, nem pescando. Cerveja todos os dias. Meu, a gente levou daqui de Ribeirão Preto, que é a cidade onde eu moro. Coincidiu do Carrefour fazer uma promoção de Eisenbar. Vocês estão ligados, Eisenbar? Não. Que tava saindo a garrafinha de 300ml, porque Eisenbar não vende lata, entendeu? E tava saindo tipo uns, sei lá, 2,50, 1,99, alguma coisa assim, que pra essa cerveja é relativamente bastante barato, sabe? Meu, a gente pegou, rachou em todo mundo, a gente levou daqui de Ribeirão 80 litros em garrafinha de Eisenbach. Caraca, mano, 80 litros em garrafas de 300 litros? 80 litros. 300ml? De 300ml. 300ml? Exatamente. Você tá louco, mano. E não deu pros 4 dias, assim, só isso que eu tenho pra falar. 80 vezes... 240 garrafas, cara, é sério isso? Exatamente, Eu acho que ainda foi mais, hein, mano. Tipo, foi umas 240 garrafas, foi 260 pouco. Mais ou menos. Não, mas então, a impressão que dava... Porque, tipo, a gente pegou os colantes da... Sabe, os como que chama? Não é colante, rótulo. O rótulo. Uhum. A gente conseguiu fechar uma mesa inteira. Caramba, uma mesa de madeira inteira com os rótulos das garrafinhas. Puta que pariu, mano. Você tá louco, velho. Tipo, o carro, ele foi extremamente... Era uma minivan, né? Tipo, o carro que foi comigo, com as minhas duas irmãs, mais dois parceiros. Tipo, mano... ela foi muito rebaixada pelo peso das, das... E chegando lá tinha mais cerveja, assim. Mas enfim, só pra falar de como é que uma viagem assim sai bem mais barato do que você planejar, sei lá, uma coisa grandiosa e não precisa, assim. Saiu, assim, vamos falar em preço, saiu meia milha, vai. Nós três, meia milha. Saiu suave, né? Suave. Bastante. Aquele negócio, vocês passaram, vai, umas suave. Férias, né? Vai, um bom descanso, um feriado, um bom descanso. Curtiram pra caramba, beberam pra caramba, 80 litros de álcool no corpo. Exatamente, é um coma alcoólico pra, pra uma pessoa comum. Mas assim, lógico que teve bastante gente, então a gente pôde rachar tudo isso com as outras pessoas, né? Uhum. E assim, não tinha aluguel, porque era um rancho de um amigo nosso. Então tudo isso vai pesando pra ficar mais barato. Mas eu falo assim, sempre tem alternativas baratas de você sair, né, por aí, sem precisar necessariamente se preocupar com grandes viagens. É isso que eu quero falar. Sim. Você não precisa fazer uma grande viagem. Eu quero pegar o ponto do Wiki. Não são grandes viagens que vão fazer se divertir nas férias, né? E se tornar inesquecível, eu acho que, né? Pequenas viagens, exatamente. Não precisa ser caro pra ser inesquecível. É esse o ponto. Exatamente, cara. Tá certo que se a pessoa vai se divertir, se for pra Orlando, vai pra caramba. Vai sair caro? Vai. Vai ser inesquecível? Vai. Mas não é só ir pra Orlando que vai ser inesquecível, mano. Se você pegar. Exatamente. Se você pegar as pessoas aí, os amigos, as pessoas que gostam e tal, e fizer uma viagem, sei lá. E só ir na casa de um parente num domingo, já fica inesquecível pra caramba, cara. Aí depende do parente, né? Pode ser inesquecível pro lado ruim também. Depende, dependendo, pode ser pro lado ruim. Brincadeira, é verdade. Sim. Claro. No meu caso, cara, sobre viajar ou ficar em casa, eu já preferi bastante, bastante ficar em casa. Mas aí foi até eu descobri a maravilha do mochilão, sabe? Pegar a mochila e foda-se, né? Isso, pegar a mochila e sair por aí viajando, pegando carona, ficando na casa de desconhecido, pelo couchsurfing, coisa e tal. Mas você já fez? Chegou a fazer? Infelizmente ainda não, cara. Mas eu pretendo assim que possível. E não te dá um medo, assim, do caralho, assim, um medinho? Um pouco, cara, mas eu quero ter experiência de me arriscar. Eu já vi pessoas que viajam por aí durante 6 meses trabalhando e viajando. Já vi muita história dessas pessoas. E eu quero fazer a minha história mesmo sobre isso. Ter a minha experiência e tal. Você pensa pra onde? Pro maior número de países possível, cara. Não, mas assim, como primeira... Como primeiro mochilão? Assim, é. Eu queria, durante minha lua de mel, que se tudo der certo vai ser a partir do meio do ano que vem, eu queria ir pro... fazer um mochilão pelo região sul do Brasil. Ou seja, pegar um avião até Rio Grande do Sul, até Porto Alegre, talvez, e vim mochilando, tá ligado? Vim no pé e pedindo carona e ficando na casa de por couchsurfing durante pelo menos um mês. Airbnb também. É o que eu quero, que eu tô planejando pro primeiro mochilão. Loucura. Mas não sei se vai dar certo. Eu tô torcendo, não, fazendo o possível pra que dê. Eu acho que é questão, assim, eu imagino, nunca fiz também. Uhum. Mas eu imagino que seja uma questão de planejamento, cara. Uhum. Eu acho que bem tudo planejado, é. Acho que bem planejado as coisas acontecem. Eu tenho um amigo, inclusive ele gravou um podcast comigo. André Vilela, grande abraço. Provavelmente ele ouve. Opa, um abraço aí. Abraço. Ele fez um... Não foi exatamente um mochilão. Uhum. Mas ele passou um tempinho na Europa. Olha que da hora. E tipo, ele juntou uma grana antes disso. Foi intercâmbio? Ele trabalhou... Não. Foi um intercâmbio, mas não exatamente um intercâmbio como a gente conhece. Assim. Uhum. Foi um intercâmbio pra serviço voluntário na Polônia, eu acho. Assim. E ele ficou hospedado na Itália. E a partir dali ele foi conhecendo outros lugares da Europa. E ele tem uma história muito legal de perrengue, de mochilão, assim, que eu acho que seria interessante trazer ele aqui e gravar um dia. Pô, seria muito legal, eu vou cara. Eu vou falar com ele. Tipo, ele passou o Natal num... ele teve que passar o Natal num... no aeroporto da Polônia, porque cancelou o voo por causa da neve, sabe? Pô, quase aquele assim, filme lá do Tom Hanks, né? Ele teve que beber... É, exato. Ele teve que beber cerveja, porque cerveja, segundo ele, lá era, o custo-benefício era maior do que beber água. Caraca. Água era mais caro que cerveja. Eita, tá ligado? Chega. Tipo a Coca-Cola nos Estados Unidos, né? Maluquice. Caraca, ou seria legal ter esse cara aqui, legal, velho. Legal, André Vilela, ele fez um podcast comigo, no episódio 4 do meu podcast, que foi Debulhando o Mundo Nerd. André Vilela, ele tá lá. Um dia eu trago ele aqui e ele conta sua história. Certeza que vai ser um prazer pra todos. Da hora. Com certeza, cara. Então, eu planejo fazer muitas viagens durante as férias. Eu não decidi ainda qual vai ser meu estilo de vida. Se vai ser daqueles nômades que trabalham cada mês em um lugar diferente. Se eu vou viajar só durante as férias. Mas das minhas futuras férias, com certeza eu quero passar viajando, cara. Eu... Essa parada de preferir ficar em casa ou viajar, saca? Eu acho que depende da fase da vida que a gente tá. Entendeu? Eu acho que isso é muito do como a gente tá, assim. É, eu acho que viajar é muito foda. É muito legal viajar. Mas eu acho que também ficar em casa e dar uma relaxada e parar um pouco a vida e pensar nas coisas também acho que é legal. Sabe? Eu acho que os dois são legais. Dependendo do tipo de trabalho da pessoa, às vezes ficar em casa já é uma viagem, né, mano? Porque às vezes a pessoa precisa trabalhar e ela trabalha viajando. Muita gente vai... Trabalha viajando e tal. Uhum. E em casa é o lugar que ela tem pra desestressar, ficar, tipo, vai, colocar a mente no lugar, um lugar de paz, né? Um canto de paz, melhor dizendo. É aquela, né, cara? Não existe lugar melhor do que o lar. Eu vejo isso, porque se eu passar um final de semana na casa de um parente ou na cidade da minha namorada, e passar um final de semana longe de casa... Eu já fico, já, quando eu chego, deito na minha cama, fico com saudade e tal. Tipo, mata a saudade, tá ligado? E é um sentimento bom pra caramba quando você chega em casa depois de alguns dias fora, mano. Uhum. É isso, porque eu acho que também férias, assim, viajar ou ficar em casa, depende muito de como você encara o que você tá fazendo no teu trabalho, no teu emprego, na tua faculdade, enfim. Porque... O que a tua casa vai te proporcionar é muito diferente do que uma viagem vai te proporcionar. Com certeza. Uhum. Porque, querendo ou não, viagem, de uma maneira geral, ela não tende a ser confortável. Porque, primeiro, você vai ocupar espaços que não são seus. Independente de você estar num hotel foda, sabe? Independente da sua condição. É confortável no sentido de pertencimento. É. Entendeu? Uhum. E quando você fica, por exemplo, na tua casa, a sensação de pertencimento é tão grande que é isso que te renova as energias, assim. Não que viajar não faça isso, eu acho que viajar faz. Mas você, quando você viaja, você precisa estar com uma série de coisas já... com demandas já preenchidas. Saca? Você precisa estar descansado pra viajar. Verdade. É, porque se você viajar cansado, você é uma bosta. Viajar cansado é uma bosta. Sabe? Tem que pegar avião, tem que pegar um ônibus. É uma série de burocracias que você tem que fazer quando você viaja. Você tá numa cama que não é sua. Às vezes o cara tem que dirigir. Num espaço que não é seu. É, tem que dirigir. Sabe? Então eu acho que pra você conseguir viajar, eu acho que é um pouco necessário você ficar um pouco em casa, assim. Eu acho que férias, de uma maneira geral, ela se divide em algumas partes. Isso, né? É verdade. Acho que você fica um pouquinho em casa e aí você viaja um pouquinho, você fica totalmente em casa. Mas nunca você usa o total das suas férias pra viajar. Acho eu, penso. 250 quilômetros. Sempre vão ter exceções. Sempre vão ter exceções. Para um pouquinho, descansa. Mas um pouquinho, eu acho que pra você viajar, você precisa ter um pouco de tempo pra você. E esse tempo pra você é a tua casa, né, cara? É teu. É uma coisa que você chama de tua, uma coisa que você se apropria. Entendeu? Ah, certeza, cara. Vocês já viajaram muito aí, Brasil afora, seu estado afora e tal. Eu já adianto que eu só fui pra no máximo 4 cidades minha vida toda. Tirando aqui São Paulo, que é onde eu moro, já fui pra Itapira, que é a cidade da minha namorada, só que ainda é aqui em São Paulo. Em Atibaia, que também é no interior de São Paulo. E Santos, no litoral de São Paulo. E Rio de Janeiro, só que foi uma vez e foi uma... Foi meio zoado a viagem e eu não consegui aproveitar nada do Rio de Janeiro. Por N motivos. Um motivo que você tava viajando com seus avós, né? Outro motivo que tu era uma. Isso, tu era uma criança, com os meus avós. Eu era um Hellis. Eu era um Hellis garotinho na flor da puberdade. Um jovem gafanhoto. Era um jovem gafanhoto, um jovem padawan. Jovem gafanhoto. E vocês já viajaram muito? Olha, eu, cara, eu falo, as viagens que eu faço foram poucas também. Pra cidade de Ribeirão, que é onde eu tenho família, né? Ribeirão Grande. Cidade de Extrema, que é da família do meu padrasto, né? Que eu tô indo bastante, Minas Gerais. Litoral, né? Santo. Eu fui pra Águas de Lindóia uma vez, no caso do... que eu fui na casa da... Eu também já fui em Águas de Lindóia, só que eu não aproveitei a cidade. Ah, não, lá eu curti bastante, lá aproveitei bastante. Eu já fui em outras duas cidades do interior, tirando Itapira, que é a cidade da minha namorada, eu fui pra Águas de Lindóia e pra Serra Negra, que é uma cidade linda pra caramba. Serra Negra eu cheguei a passar por ela, só que eu não parei. Aí eu digo que eu não fui porque eu não aproveitei. Eu acho que foi. Ah, cara, quando tiver oportunidade, vá, cara. É muito, muito legal a cidade. Tem um ar de Europa, tá ligado? Ah, tô ligado. Da hora. Cidade? Um clima meio europeu. Nossa, é Serra Negra. Serra Negra. Muito boa, muito boa. É uma serra, né? Então o clima frio predomina. Uma serra e ela é negra. Aí tem... quase negra. Entendi. Quase negra. É linda, uma cara. Serra mulata. No seu... Não, não é loira. Não é. E não é uma... não é. Nem é uma serra motorizada, né? Senão seria uma motosserra. Que cretino. Não, cara. Ela não tem duas rodas e um motor pra ser uma serra, uma motosserra, não. Ah, tá, mas uma motosserra não seria uma que tem duas rodas e um motor, tá? Seria uma que tem um disco de corte, mas não, um disco de serra, né? Então, mas... Ah, beleza. Piadas cretinas à parte, foram esses lugares só. É um lugar que eu fui, que eu gostei bastante, é a cidade de Suzano. É interior de São Paulo também. Ela é uma cidade que tem muito sítio. Um lugar assim, muito sítio, muito geralmente feita pra acampamento, essas coisas. E eu fui, passei bons momentos lá, cara. Suzano é um lugar que vale a pena visitar. Foi só isso. Justo. Só isso. Tirando aqui São Paulo, você só foi em Minas Gerais, um outro estado brasileiro? Só Minas Gerais? É, só Minas Gerais só. Ah. Então tamo na mesma, cara. Então, tem uma vez que eu quase, quando eu trabalhava no aeroporto, que eu quase ia pegando um voo pro Chile, mas, tipo, eu tava dentro do avião de gaiato, então me expulsaram pra fora. É que expulsar pra dentro seria um pouco embaçado, né? É. Não, na verdade, eu fui convidado pra ir pra dentro... Fui convidado pra ir pra dentro do avião pra conhecer, tá, sabe, aquele negócio de aprendiz besta, né, olhando, nossa, um monte de painel cheio de botão, não sei o que legal. Entrei no avião, daqui a pouco, quando eu tava na parte de trás do avião, vendo como era lá, eu vejo o... Senhores passageiros, não, com destino ao Chile. Meu, detalhe. Por favor. É um avião que tava em manutenção. Se acomodem suas cadeiras, o avião irá partir. Era um avião que tava em manutenção, ou seja, a única coisa que eu escutei foi as turbinas ligando, velho. E detalhe. Caraca. Tava com o crachazinho, não tava com nada, tava com a roupa do corpo, minha carteira eu tinha deixado na minha mesa. Eu ia ia parar no Chile sem porra nenhuma, tá ligado? Ike, a pergunta que não quer calar, cara. Olha aqui, pelo menos 500 ouvintes aqui do nosso podcast querem saber isso. Quantos? 500. Caralho. É, 500 ouvintes querem saber. Ike, o povo tá ensandecido. E tá na hora dessa pergunta e você não pode fugir dela. Ô, louco, eu estou nervoso agora, eu fiquei nervoso. Pera aí, eu posso... Eu posso pigarrear, né? Não, não pode. Ike Ribeiro. Droga. Ike Ribeiro. Essa é boa. Ike Ribeiro. Pô, fudeu de vez. Agora colocaram o sobrenome no meu apelido. Ike Ribeiro, você sentou no colo do piloto? Não tinha, querido, não tinha piloto, velho. Não tinha piloto. O motor ligou por causa que os caras estavam fazendo manutenção no avião lá, João. E tipo, o avião ia começar a sair pro Chile, tipo, bem depois, mano, quando eu já tava na parte de trás lá. Pô, e que você podia ter entrado na brincadeira e falar que sim, né, cara? Não. Só pra não, ficar engraçado aqui pro podcast, cara. É porque se eu falar que eu sentei no colo, cara, é que o piloto tá no meu face e ele escuta esse podcast, tá ligado? Você é amigo do piloto. O piloto tem esperança. Caraca, ainda, esse, né? Esse foi um belíssimo plot twist pra essa história, hein? É foda, eu sou amigo do piloto e o piloto tá no meu face ainda. Caraca. É fudeu de vez, né? Já pensou? Vou falar que sentei no colo do cara? O que a esposa do cara ia achar? Vai que o cara gosta, né, mano? Não, vai que o cara realmente pede a segunda vez. A esposa Ronaldo, né? A esposa Ronaldo. E aí, Gabriel, você já viajou muito também, cara? Cara, assim, nunca saí do país, beleza? Nunca saí fora daqui. Mas eu acho que eu viajei bastante por conta da época que eu prestava vestibular, cara. Essa foi uma época que eu viajei bastante, assim. Então eu conheço bastante cidade aqui. Aham. Do nosso Brasilzão velho. Mas todas se resumem em estado de São Paulo e Minas Gerais, assim. Nunca. Não, redondezas círculo, aqui, né? Não, né? Mas assim, bastante coisa, bastante cidade. Menciona algumas. Cara. De Minas, daqui. Eu conheço toda a minha região aqui, então isso inclui Ribeirão Preto, Franca, Barretos, Araraquara, Sertãozinho. Conheço São Paulo. Bauru, você conhece? Conheço Bauru. A cidade de Perdigão. Conheço Perdigão, não conheço, cara. É a cidade do menino Keller, não é? Do menino Keller? É, não conheço. É. Conheço. Que é uma. Ele acabou virando uma mitologia nesse podcast. Não, virou. As pessoas sabem realmente se ele existe ou não, assim. Virou tipo história. Mito. E o foda é que ele fala com a voz parecida com a daquele cara do Google lá, né? O pessoal vai começar a achar que a gente tava com um quarto integrante fantasma aí do Google. Uh-huh. Isso aí. Cara, conheço o que mais? Conheço algumas coisas de Minas Gerais, conheço Poços de Caldas, conheço Caldas Novas. Conheço coisas do litoral, conheço Guarujá, conheço Santos, conheço Curitiba. Praia Grande. Curitiba ainda não fui pra nada do sul, cara, ainda. Oh, Curitiba é no Paraná, Ike. Então, não, eu tô perguntando se o cara conhece, não posso? Ainda não fui pro Mas sul. Mas ele... bicho ignorante, bruto. Conheço o queixo, vamos ver. Divinópolis, que foi onde foi os jogos da minha faculdade no último ano. Eu conheço Paraisópolis, mano. Paraisópolis conheço também. O que mais? Ah, tem uma cota de cidade, cara. Barbacena. Você conhece a favela do Paraisópolis? Jundiaí. Opa! Sei lá. Tem uma cota de cidade aí. Você conhece uma galerinha, cara. Já viajou. Mas por conta do vestibular, que quando eu precisava vestibular, eu precisava vestibular em tudo quanto é faculdade que existia. Né, agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu fui viajando. Você é um menino bem rodado. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Uma pergunta que todas as pessoas que moram no... Vai, aos arredores de São Paulo, uma vez já perguntaram isso. Já escutaram? Já escutaram. Você já subiu no Pico do Jaraguá? Cara, sério? Que perguntam isso? Perguntam. Não, então minha resposta pode ser surpreendente, porque não. Não, cara, pior que não é não. Por causa que são 2 horas só de subida. Surpreendente se você falasse sim. Não subi. Puta, que sem graça aí. Não, cara, é sério, velho. É por causa que o Pico do Jaraguá aqui é um ponto turístico aqui de São Paulo. Só que é um ponto turístico já ouvi, já. Que tortura o turista. Tortura, porque, mano, são duas horas. Não, mas eu acho que. São 2 horas na ponta. Eu acho que é um tipo de turismo. É um tipo de turismo que, sei lá, meu, atrai, tá ligado? Não, atrai. Imagino que seja turismo natural, né? Não tenho certeza. Imagino que seja. Atrai alpinista, atrai gente preparada. Porque, sim, tipo, sim, eu fui com o grupo da igreja pra ver esse negócio, esse pico de Jaraguá. Que furada, hein? Cara, mano, eu vou te falar, velho. No primeiro 15 minutos de subida, eu já tava com 2 palmos de língua pra fora da boca. Porque, cara... Te enganaram. Não, e detalhe, eu fui, tipo, falaram, ah, mano, lá em cima é frio. Beleza, lá em cima é frio, é alto. Como eu fui vestido? Camiseta manga comprida, tal, calça grande, tênis, e fui. Só que eles não falaram do trajeto dessa desgrama, que é um sol da desgrama. É lógico, né? Que senão ninguém ia. É que né? é um sol escaldante na sua nuca, você passando uma sede da bexiga, porque não tem uma parada pra você tomar água nesses 2 horas. Tipo assim. Só de contas, é uma trilha, né? É uma trilha assim no meio do mato, e você escorrega, você dá comida pra macaco no meio do mato, você vai indo, velho. Chegou lá no pico lá. Você achou que você tava no meio de um programa da Discovery Channel? Não, eu tava me sentindo aquele... Como é que é o nome dele? É Bear Grylls, cara. Eu vi um macaco e já tava começando a falar com a voz do Goku, sabe? Daí chegou lá em cima, 5 minutos olhando. Ô, legal. Vamos sentar pra descansar? Vamos. Sentou. Ah, beleza. E agora? O que a gente faz? Ah, vambora. Cara, eu acho assim, ó. Eu vou ser bem sincero. Eu fui 2 vezes pra Poço de Caldas. 3. Fui 3 vezes pra Poço de Caldas. 2 vezes com a família, 1 vez com um grupo de amigos. E lá, a cidade, ela é esse naipe, saca? Ela é turismo natural, basicamente, assim. Uma cidade montanhosa, é bonita pra caralho. Uhum. Daí, eu me toquei de uma coisa, assim. Esse tipo de rolê, de turismo, você tem que estar... A questão não é estar preparado, mas você tem que estar numa vibe de aproveitar a coisa de um jeito diferente, sim, assim, sabe? Então eu acho que... E que é muito do mochilão também, viu, o Flávio? Uhum. Mochilão, esses rolês de paisagens, tem uma vibe de você parar e admirar o que você tá olhando, tá, assim, tá fazendo. Uhum. É, um rolê meio que de contemplação, assim, que é muito diferente do que a gente tá acostumado, né? Viagem, normalmente, quando a gente faz de férias, a gente tá pensando em descansar, em ficar à toa. A gente tá pensando em sei lá, empreender novas aventuras e conhecer lugares diferentes, assim. Normalmente, falando de férias, uhum, né, de semestrais, que é o costumeiro pra todo mundo. É, verdade. Vocês lembram como eram as férias de vocês quando eram crianças? Ah, cara, minhas férias foi tudo contigo, né, velho? Foi. Boa parte das nossas férias foram juntas, né, Ike? Tudo passando lá na casa da dona Lourdes, que é a nossa avó. Ou, se não, viajando lá pra praia, na casa da sua tia. É verdade, cara. Puta que pariu, mano. Era cada história, putz. As minhas férias se resumiam nisso. Ou ia pra casa da praia do meu tio, ou então eu ficava na casa da minha avó, brincando com meus primos. Eu acho que isso resume muito das férias da gente, assim, né? Que passou... Eu sou um pouco mais velho que vocês, assim, né? Mas os pouca meus primos têm a idade de vocês. Se gaba, assim, não. Eu sou o primo mais velho. Hã? Se gaba, não. Não, acho que nem é questão disso. Eu tô zoando, assim, velho. De que vocês, tipo, aproveitaram as mesmas férias que eu, porque, tipo, os meus primos, dos quais eu passava as férias, nesse mesmo esquema, todo mundo na casa da avó, essa coisa, eles devem ter hoje a idade, e minhas irmãs, eles têm hoje a idade que vocês têm. Uhum. Eu sou o primo mais velho, então assim, sei lá, hoje eu tenho 26 anos. Meu primo mais próximo tem 24, vai, 23. É a idade bem próxima nossa mesmo. Minha irmã mais nova tem 19, 20, sabe? Uhum. Então assim, é que eu não sei como é que vocês são de irmãos, assim, mas eu sou irmão mais velho com duas irmãs mais novas, mais os primos. Então, quando a gente era mais novo, as férias era juntar toda essa galera e fazer uma algazarra absurda, entendeu? É, normalmente na casa do avô, da avó, né? Exatamente, na casa da avó, exatamente. É porque era um meio termo, né, cara? Não era na casa de um primo... E também não era na casa de outro. Então, era um território neutro. Da avó é território neutro. Não era nem um pouco hostil. E não é por nada, não, né? Onde a gente comia melhor, né? Também. Onde a gente comia melhor. Ah, não sei. Cara. Não vou. Eu discordo porque eu acho a comida da minha mãe boa pra caralho. Não. Tô falando. Não em questão de qualidade. Eu tô falando de quantidade. Porque na casa da avó a gente come pra caralho, mano. Não, sem come. A gente come sem ser julgado, né, cara? É isso, Flávio Ribeiro. Isso. Não é à toa que o senhor é o host desse podcast. Ah, que é isso. São não seus é à toa olhos, que o senhor cara. Comanda essa porra toda. É isso. Eu acho que é isso mesmo. Exato, é isso, cara. A gente come salgadinho no almoço, a gente come bolo de... A gente come bolo de café da manhã. A gente... Não tem preocupação, gente, né, cara? A gente coloca ketchup no panetone. A gente coloca ketchup no panetone. Não é bolacha. Ou seja, a gente vive uma vida de um nerd adulto. Isso. É quase isso. Eu lembro que já rolou num podcast anterior, e eu queria retomar isso, porque eu acho isso sensacional. É porque eu achei que era só comigo e com meus primos, mas eu percebi que as coisas se repetem. Que é a brincadeira de quem vai dormir por último. Tá ligado? Mano, a gente fazia isso também. Ah, lógico que fazia, cara. Fazia direto, cara. Eu sempre ganhava porque eu tinha insônia, mas... Mano, o Rick ia dormir 3 horas da manhã e acordava 3 horas da tarde, cara. É sério, cara? Não, o Rick ia dormir 5 da manhã, cara. O Rick ia dormir 5 da manhã. Isso quando a gente não tinha os videogames ainda. Porque se tivesse os videogames... Sem videogame. Não, mas eu acho que quando juntava com os primos o videogame, assim, no meu caso, né? O videogame ele virava segundo plano, assim, um pouco. É, por causa que a gente... Eram brincadeiras mais orgânicas, não era uma coisa mais... É que no nosso caso a gente descobriu o videogame junto. Essa foi a parada. Também tinha aquele maravilhoso Power Ranger, né, cara? Que trocava a cabeça. Apertava o botão do cinto dele. Puta, esse Power Ranger era mítico, meus queridos. Esse que você apertava o cinto virava a cabeça. Né, a cabeça. Isso, cara. Caralho, que saudade dessa porra, mano. Que saudade dessa porra. E aí, vocês se lembram das últimas férias que vocês tiraram? Pra onde vocês foram? O que eles ficaram fazendo? Vocês ainda lembram disso, cara? Ou faz muito tempo? Eu lembro. A última viagem que eu fiz de férias foi pra Poços de Caldas. Faz muito tempo isso? Faz o quê? 3 meses, 4 meses. E eu nem tava de férias, o que é melhor ainda. Foi tipo uma férias no meio, sabe, da coisa acontecendo, assim. Uhum. Foi da hora. Foi uma espécie de férias que eu me permiti ter. Sabe? Porque não era pra ter tido essas férias, eu acabei burlando alguns compromissos, no bom sentido, mas foi legal, cara, foi uma espécie de férias que eu não costumo ter. Aliás, as últimas duas férias, três férias, foi nesse sentido, assim, foi férias focadas em outros tipos de experiências, foram experiências mais naturais, assim, uma coisa mais... Mas você tinha coisas pra fazer e meio que tocou o dane-se, vou tirar férias assim mesmo? Eu tava no meio da faculdade, foi... Uhum. Foi tipo um domingo, segunda e terça. E eu voltei pra... Da hora, mano. Quarta-feira aqui pra cidade. Então assim, eu viajei no sábado, fiquei domingo, segunda e terça, voltei na quarta-feira pra cá. E na quarta-feira eu já tinha paciente pra atender, e aí, tipo, cheguei, almocei, já fui atender, dei o paciente na quarta-feira. Caraca, aí sim. Foi da hora, assim. Não foi trash, foi bem da hora, inclusive. Eu não lembro das últimas férias que eu tive, cara. Eu sei que minha família teve a oportunidade de viajar por aí, na casa de alguns parentes que moram no interior e tal, mas eu não cheguei aí. Na época eu tava trabalhando com um emprego diferente e tal, e eu realmente não lembro quando foi a última vez que eu tirei férias de verdade. Provavelmente foi alguma das vezes que eu fiquei em casa, por algum motivo, ou nas férias que eu fui, tipo, passar 3, 4 dias na cidade da minha namorada, no máximo. Mas tirando isso, eu não lembro quando foi minhas últimas férias. Então, minhas últimas férias, que eu me lembro assim, meu, foi quando, eu parei uma semana pra ir pra Águas de Lindóia. Uma semana? Ficou lá? Não, eu fiquei lá, foram três dias, mas eu tinha parado uma semana pra poder preparar as coisas pra viagem, essas coisas, tá? Minto, não foi pra Águas de Lindóia, não. A última viagem que eu fiz de férias foi pra praia. Realmente foi pra praia. Santos? Itanhaém. Ah, nunca fui pra Itanhaém. Cara, eu não tenho mais vontade nenhuma de ir pra praias. Não, cara, eu tenho vontade de ir pro litoral norte. Uhum. Fernando litoral de Noronha. Norte, que... Porto de Galinhas. Isso daí, Porto de Galinhas já é Pernambuco já, velho. No litoral norte. Não? Pernambuco. Sei lá, cara, pra mim passou do Espírito Santo ali, pra mim é norte. Não, cara, é Ilhabela, é Bertioga, aí são litorais norte. Mas Porto de Galinhas, que eu saiba, é Pernambuco, a não ser que mudaram a praia de lugar. Eu não sei não, cara, eu sou péssimo em geometria. É, esse negócio, aritmética não é meu forte. Aritmética não é meu forte. Então. É isso aí. Então, galera, o papo tá bom, o papo tá bonito, o papo tá gostoso, mas vamos pra um rápido intervalo aqui pra gente tirar aquela água do joelho. É rápido, coisa rápida. E nesse intervalo vamos passar alguns avisos pra vocês. Alguns avisos rápidos também, coisa bem rapidinha pra gente voltar com o podcast. E também vamos tocar Baby Blue do Badfinger. Então fica aí, galera, que o RadioCast, eu juro pra vocês, ele já volta. Então, galera, estamos aqui para uma sessão rápida de recadalhos do Carilho e vamos falar uma coisa bem rápida para você continuar ouvindo o podcast. Bom, o primeiro aviso e o mais importante, provavelmente o mais importante, é o que nós finalmente já temos um feed próprio. Bate palma, 500 mil pessoas que estão aqui no estúdio do RadioCast. Sim, senhor, nós temos um feed próprio agora do RadioCast. Vocês não precisam mais acessar o site e fazerem um download do episódio por lá. Agora vocês podem procurar por RadioCast aí no seu agregador de podcast favorito e vai encontrar a gente bem fácil. Caso vocês não saibam, no agregador de podcast tem a opção de você fazer o download do episódio automaticamente. Ou seja, assim que for lançado um novo episódio do RadioCast, que vai ocorrer normalmente no dia 15 e no dia 30 do mês, seu celular vai baixar automaticamente o episódio para vocês ouvindo aí com a cabecinha encostada no busão. É isso aí, coisa boa, não é? É, rapaz, tá ficando chique o negócio aqui. Aproveitando que estamos falando aqui sobre o podcast, vou ter que pedir um outro favor para vocês. Para vocês curtirem a página do RadioCast no Facebook, basta vocês acessarem facebook.com/podradiocast, que a página que vai encontrar vai ser a nossa. Isso é importante por quê? Por que isso é importante? Isso é importante para vocês ficarem sabendo quando vai ter algum tipo de episódio que nós vamos gravar, que vamos poder interagir com os ouvintes. Por exemplo, nós vamos postar lá, só como exemplo, situações que você ficou constrangido em um ônibus. Aí você vai lá, conta a sua história e de repente nós vamos falar sobre ela aqui no programa. Não nesse programa exatamente, mas vocês entenderam a premissa da coisa, né? É isso, galera. Sem mais delongas, vamos voltar para a programação normal de podcast. Antes vocês vão ouvir Badfinger com a música Baby Blue. No RadioCast, vocês ouviram Badfinger com Baby Blue. Estamos de volta aqui no RadioCast e muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por ter feito o download e já com o feed normalizado para vocês baixarem no seu agregador e ouvirem bonitinho. No bloco passado a gente falou sobre as férias de ontem, as férias de hoje e tal. E nesse outro bloco vamos falar sobre um pouquinho das nossas histórias de férias. Férias escolares, férias da empresa, férias de faculdade, que eu acho que é a mesma coisa de escolares, mas enfim. Vamos falar um pouquinho sobre histórias. Vocês têm bastante histórias para contar? Eu só queria fazer um adendo, já que você puxou esse... Opa, adende. Essa diferença entre férias de escola e férias de faculdade. Isso era pra ter ficado no bloco anterior, mas enfim. Gabriel, posso... Eu acho... Hã? Posso te fazer uma sugestão? Pode. Por que você não faz um adendo sobre esse assunto que o Flávio tá falando aí? Que viado! Foi excelente a sua interrupção sobre o que eu tava falando, porque realmente não tinha nada a ver do que eu ia falar. Eu acho melhor seguir o teu conselho mesmo, cara. Acho que eu ia fazer realmente um adendo sobre o que o Flávio falou, assim. Boa ideia. Boa ideia, obrigado. Viado, obrigado. Tem diferenças, cara, entre férias da escola e férias da faculdade. Principalmente porque a gente encara a escola de um jeito e encara a faculdade de outro. Só nisso eu acho que já... Uhum. Acho que férias da faculdade é muito mais parecida com férias de trabalho do que as férias escolares, assim. É verdade, porque... Só que meio que é o contrário, né? Aquelas férias que a gente tá pagando pra ter... Meio que tá pagando pra ter, né? E a gente paga um mês de férias na faculdade. No trabalho... Exatamente. É foda. Tem isso também. É verdade, cara. Eu esqueci. Faz tanto tempo que eu não faço com que eu não faço faculdade que eu esqueci. A gente paga pelo tempo de férias, né? Aham. Uhum. Mas tem uma diferença também das férias da faculdade, férias escolares, para as férias do trabalho. Férias do trabalho você não sabe exatamente quando você vai tirar. E férias de férias escolares e de faculdade... Já tá programado, você já, né? Sabe. Exato. Julho, dezembro e janeiro estão ali. Você tem certeza, né? Uhum. Das férias. Sim, senhor. Então, alguém quer puxar aí? Alguém quer contar aí a primeira história? História de férias, é isso? É exatamente. Então, né? História de férias, cara. Eu acho que é um tipo de coisa... Que é mais difícil ter história, velho. Ou mais fácil, dependendo da pessoa. No meu caso mesmo, eu sempre fui um típico... Como é que eu posso dizer? Eu sempre fui de boa. Aquele cara de boa, sabe? Que nunca foi de curtir balada e tal. Mas... Me lembro das minhas férias na época de escola. Aliás... Então uma história meio triste, cara. História meio de... Derrota. É, meio de derrota. Essa é as que a gente mais gosta, cara. É, são os melhores, cara. É, quando eu tava no ensino médio e tal, tava conversando com a mina, eu sempre fui meio tímido, agora que eu tô sem vergonha da bexiga, mas eu sempre fui meio tímido. Aí no ensino médio, conversando com a garota, que eu vou chamá-la de... Bruna, não é o nome dela, mas eu chamava de Bruna. Alonso, vamos chamar a menina de Alonso. Chamava de Rubinho. Não. Não, você que sabe. Chame como você quiser. A história é sua. Eu chamava de Bruna. Eu conversando, né, as férias inteiras com a Bruna, né? Fazendo planos e tal. A gente tá se entendendo, se gostando. Ó. Tá sentindo esse cheirinho de merda? Tá chegando, hein? Vai dar merda isso daí. Deixa eu ver aqui o negócio. Não é no meu pé, eu não pisei em merda, mas vamos lá. Chega um período assim, a gente marcou de sair, né? Beleza, a gente saiu, tal, ficou a primeira vez e planejávamos ter um relacionamento sério. Ensino médio, né? Um relacionamento sério é algo inovador no ensino médio. Nossa última conversa, né, foi, então, quando a gente voltar às aulas, vamos assumir pra todo mundo que a gente tá namorando. Aí, beleza, tranquilo. Isso com um encontro só. Um encontro, né, isso aí a gente já tinha mó papo e tal. Não, mas vocês se encontraram uma vez só. Tipo, vocês tinham papo, mas... Também tem aquele negócio de adolescente também, de a gente se apaixonar fácil. Ah, sim. Quem nunca, né, meus senhores? Quem nunca, cara? Ah, beleza. Voltou às aulas, né? Eu todo empolgado, né? Já procurei a lista de nomes, assim, né? Vou procurar. Cadê o nome da menina? Dá, deve ter caído em outra sala. Procurei. Não achei. Puta, mano, e agora? eu falei, ô fulana, você é a amiga dela, né? Você viu a Bruna aí? Porque ela mudou de sala, não sei. Ah, então. Ela mudou de cidade, né? Ela tá morando lá em Minas agora. Como assim? Então ela mudou de estado, então, é, né? Mudou de... É, praticamente estado, né? Que ela fugiu de você, Ike. Foi isso que aconteceu. É, eu não quis falar isso, mas... A história é de derrota é essa, cara. Que, tipo, a mina chegou, tipo, fez mó plano, não sei o quê. E, tipo, ela não te avisou que ela ia embora. Não avisou, foi simplesmente... Olha que ser humano bacana, né? Que ser humano legal. Aí, Bruno, se você estiver ouvindo, saiba que você é um ser humano muito bacana. Ah, ainda bem que eu usei outro nome. Uma pessoa muito legal você. É uma pessoa bem gente boa. Exatamente. Largou o menino Ike pra ir comer pão de queijo. Comer pão de queijo e queijo Minas ainda. Esse é bom, hein? É bom. Então, essa foi a minha triste história, cara. Agora, vamos passar pra outra aí, porque eu vou começar a chorar aqui. Você não tem nenhuma feliz, cara? Nenhuma história feliz, assim, de vitória nas férias? É, cara, conta que férias, uma que você ficou feliz, vitória, né, você... Cara? Não, cara, porque na minha vida toda eu sempre me fudi. Deixa eu ver aqui. Ah, justo, deixa eu ver aqui. É ou não história também, história, né, de felicidade nas férias? Caramba, isso que o Ike falou de a vida dele toda fosse ir se fudendo, me lembrou de uma história que eu vivi com o Ike. Então vai. Que a gente foi... Que a gente tinha... meu tio tem uma casa de praia. Uhum. Aí... O Ike raramente ia pra praia e tal. Aí, naquele verão, ele tava todo animado que ele ia com... Porque ele ia comigo com a minha mãe, com meu irmão e tal. Ia pra praia. Felizaço. O Ike tava felizão pra ir pra praia, cara. O menino quase nunca ia pra praia. Dessa vez ele ia. Ficou felizão. Ficou falando pra mim, comigo semana toda. E aí, Flávio, a gente vai mesmo, cara. Tem certeza que eu já preparei tudo aqui. Aí foi. A gente foi pra praia e tal. No carro, o menino Ike felizão. Todo mundo dormindo e ele lá falando sobre praia. Chegamos lá, cara, com 2 horas de praia. Ike ficou doente. Nossa. Pegou uma virose, ninguém sabe o quê. Mano, eu tava tentando lembrar do que você ia falar agora, mas eu... Puta, que desgraça aquele dia, mano. Puta merda. Foi uma desgraceira, hein, cara. Ike ficou vomitando pra caramba, vomitou na perna da minha mãe. Nossa, aí que relaxa, mano. O que eu lembro do Ike nessa semana de praia era ele deitado num puff que tinha no... Um puff jogado no chão e ele deitado com o balde do lado pra ele vomitar. Cara, quando você chegar ao ponto de ter que ter um balde do seu lado, cara... Mano, é um balde. Uhum. Um balde tem, sei lá, 4 litros dentro de um balde, tá ligado? O que eu lembro dessas férias foi isso, cara. O Ike vomitando... No chão, cara. E ninguém sabe o que ele pegou. Ele ficou com febre. Ele ficou com febre, enjoo. Ficou doente pra caramba. Mas também, né, cara? Praia Grande, São Paulo, você quer o quê? É osso. Você pegar micose ali é o mínimo que você sai. Alguma desgraça vai acontecer na sua vida. Porque você vai pra Praia Grande. Porra, mas? Porra, você já tá em Praia Grande, cara. É, alguma coisa acontece, né? Praia Grande, cara, é um mar de desgraça. É um mar de desgraça. Cara, eu já passei o carnaval em Praia Grande. É uma boa história essa de férias. Aliás, mas carnaval não é férias, né? Conta, porque carnaval é meio que férias, mano. A escola mesmo só começa depois do carnaval. Exatamente. Então, exato. Tem o quê? 2 semanas de aula e depois vai pro carnaval já? Na verdade não é nenhuma história, assim, mas é uma observação, assim, cara. Porque eu lembro que parecia um inferno, tá ligado? Tipo, a visão que eu tinha à noite lá era que parecia que era... Sei lá, mano, realmente... Mas esses quadros de inferno, assim... Isso é a Praia Grande no carnaval, assim, tá ligado? E tipo, gente... Mano, e assim, educação não tem, né? Aliás, o carnaval é pra a época quê, né, que não, cara? Em nenhum lugar, não é privilégio de Praia Grande, não. Mas não, nessa não. vez, cara, eu lembro, eu fui com meus primos, a gente ficou na casa dos avós deles, eita, né? Negócio que não são primos. Necessariamente os meus avós. Hã? As melhores histórias de férias sempre tem um primo do lado, né, mano? É foda. Ah, tem que ter, né, mano? Ah, primo é o primeiro amigo, né, cara? Que a gente tem na infância e tal. É. E uma algazarra, assim, tipo, 24 horas, tá ligado? 24 negros jogando spray na cara um do outro, sabe? Voando papel higiênico pra cima. E, tipo, na rua, normal, cara. Tipo, não tinha trânsito, não tinha nada, sabe? E polícia prendendo pessoas, cara, que... Caramba! É, tipo, nossa, zona total, assim, total. Eu tava me lembrando também, numa época de férias também, que a gente foi pra praia e a gente virou os vândalos de Caiçara. Como assim? Por causa das bombinhas, cara? Isso! Eles destruíram coisas. Cara, a gente virou homens bomba, cara. Aí sim. Sabe aquelas bombinhas batom, sabe? Sei. Nossa, forte, 50. Isso, simplesmente a gente tava indo pra ver a queima de fogos e a gente saiu acendendo e tacando dentro da casa dos outros. Que beleza. só dá pra ver cachorro ficando louco, vizinho saindo xingando a gente, não sei o que. Carro soltando alarme, né? Pi, nossa, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Disparava, era a rua inteira disparando o alarme. Teve um. Meu pai gosta de soltar bomba também, né? Meu pai, tipo, é um piromaníaco, assim. Classe, assim. Um piromaníaco. É, ele é um piromaníaco de primeira classe, assim. Porra, falou que é fogo. Ele tá soltando, tá ligado? O meu é igual, fala aí. E, tipo, um dia a gente foi na praia, cara, e a gente resolveu pôr uma bomba dessas que vocês soltavam, sabe? Essas, tipo, 50 mesmo. Dentro de um coco. Puta merda. O que ia acontecer. Puta ideia boa. A gente cavou um buraco, né, pra não, enfim. Porque, sei lá, se ia ajudar alguma coisa. É. Daí a gente enfiou a bomba dentro, acendeu e saiu correndo, explodiu a bomba, mano. Até hoje a gente não sabe onde foi parar o coco, tá ligado? não ficou um vestígio de nada. Ele não voou, ele não desceu. Ele simplesmente entrou num vórtice temporal e foi pra uma outra realidade, tá ligado, cara? Que nada. Só pode ser isso, tá ligado? Só pode ser isso. Desapareceu o coco? Vocês nunca mais acharam? Desapareceu o coco. Não, não tem coco. Não teve pedaço de coco, não teve coco voando. Só teve explosão e a gente procurando o coco, mano. Ou seja, a bomba desintegrou o coco. Exatamente, mano. Não, ou criou um buraco negro, né? Onde o coco entrou e foi para outra dimensão, que é o que eu gosto de acreditar, inclusive. Você tá louco. É que tudo isso é feito em uma fração de milésimo de segundo. Então, por isso que vocês não exatamente. Viram, né, cara? A olho nu é impossível o ser humano ver isso. Fico imaginando, assim, alguém, tá ligado? Em outra realidade, assim, tá de boa, e de repente cai um coco na cabeça do pessoal, não entende porra nenhuma. Tipo, cara, quem jogou isso daqui, né? Mas acho que foi um babaca em outra dimensão que explodiu ela uma bomba. Mano, Praia Grande é realmente um inferno no... Inferno no... Na Terra. Na Terra, o inferno na Terra. Em qualquer época do ano, parece que tá lotado aquilo. Eu lembro que teve umas férias que a gente foi, na casa que tava faltando eu, minha mãe, meu pai e meus irmãos, já tinha pelo menos umas 12 pessoas, cara. Uhum. Numa casa que só tem lugar pra 6, já tinha 12 pessoas ali, ficamos em 18. A gente ficou praticamente praticamente uma semana, 18 pessoas numa casa que só cabia 6. Tem noção do que é isso, cara? Aí não vai, tem, mano. Então, aí vai aquele ritual de pegar aqueles colchonetes que parece ser papel, parece papelão, e forrar na sala, forrar na cozinha, todo mundo deitado, dormindo. Isso quando era não... Assim. Isso quando não dobra um lençol ou um edredom e põe no chão, né? Por falta de colchonete. Tem essa também. Acho que praia, assim, no primeiro dia, esse tipo de situação é até, sei lá, aceitável, tá? Você releva. Mas ali pro segundo, terceiro dia, você já tá queimado. Todo mundo entra no apartamento cheio de areia. Você vai lixando suas costas, aquele monte de colchão. Puta, aí vai ficando tenso, mano. É verdade, cara. O colchão vira uma lixa, né? Você vai acordar pra mijar, você tropeça em 26 pessoas, mano. Churrasco o dia inteiro. Churrasco o dia todo. Almoçar, churrasco. Janta, churrasco. Toma café da manhã, um pedaço de picanha. Picanha com pão. Picanha no, com café e leite, né? Nossa, que nojo, mano. É tipo isso. A picanha de ontem, picanha óbvio. Picanha com leite. Puta, imagina picanha com leite, mano. É o que tinha, cara. Puta. Eu vou experimentar. Isso. Depois você me manda uma mensagem do banheiro me contando como é que foi. Como é que foi a experiência. Ah, mano. E tropeça em nego pra ir pro quarto, tropeça em nego pra voltar do quarto, tropeça em nego pra ir no banheiro, você balança a rola lá pra depois que mija, pinga em alguém que tá lá fora. É, a cabeça da tua rola acerta a bochecha de alguém, né? Sem querer. É voado, mano. Torcer pra não ser um familiar, né, cara? Exato. A gente sempre torce pra ser aquela prima distante, né, mano? Torcendo pra ser uma prima distante e torcendo pra que a pessoa seja mais baixa e mais fraca que você. Exatamente. Ou torcer pra ela demorar pra perceber que é uma rola. Né? Tem que você fugir pulando os outros 30 corpos, né, mano? É verdade. E o pior é que a gente foge rápido, a gente tropeça e cai. Mas alguém. Sim, sim. Que provavelmente também deve estar com outra rola pra fora tentando mijar, né, mano? Sua cara esfrega na outra rola, assim, é uma barbaridade. Nossa, é. Fica parecendo que tá passando aquele saquinho de chá na cara da pessoa, né? Saquinho de chá na cara da pessoa, que beleza. É, parece aquele sachê de chá, tem que colocar na água quente. Pô, tudo bem, mas nunca passei aquilo na cara, não sei como é que é. Não, deve ser parecida, sei lá também. Puta, que nojo, mano. Que coisa nojenta. Caramba, velho. Nossa, imagina que situação desagradável. Você tá dormindo de boa, um cara tropeça com a rola na tua cara, mano. Que bosta de vida que você tá levando, né, mano? Por que você tá nesse lugar, né, mano? Não, que você fez pra terra, né, mano? Eu acho que é nessa hora que a pessoa tem que parar e pensar: caramba, é divertido mesmo vir aqui todo ano, cara? Não, detalhe. Será que não tem cruz, lugar melhor, mano, pra eu ir? Fiz, né, mano? Detalhe, será que não tem lugar melhor pra eu ir, não? No final do ano? Porra, os moleques da escola indo pra Disney, mano. E eu levando rolada na cara com 30 amigos deitados do meu lado. Quando é coisa familiar, beleza. Mas é quando é 50 nego que tu nunca viu na vida, sempre tem alguém comendo alguém no meio da muvuca. Mano, você tá passando, você pisa na rola do cara. Aí a menina, gozou? Não, o cara pisou na minha rola. Não. Como assim o cara pisou na tua rola? Aí, detalhe, o cara, aí, não, rola... o cara não grita, que é pra não chamar atenção. Daí com a rola esmagada, né, coitado. Daí a gente escuta só aquele... Ai. A mina falando isso, a mina. E o cara querendo chorar, gritar. O cara faz. Só que esse cara é meio esquisito, né, mano? Se ele tá comendo a menina, por que ele tá com essa rola pra fora, mano? É zoado. Tem alguma coisa certa que tá errada, né, mano? O instrumento do cara tava tão duro que você pisa e faz. Isso, pô, pisa uma barata, desculpa, um caranguejo. Pô, eu acho que eu pisei no controle da TV. É. Você tá andando de madrugada, você tá com larica, você vê o cara com o pau pra fora, só que você não sabe do que é, porque tem 30 negros deitados. Você fala, caralho, um churros. Você pegar o pau do cara. Não, detalhe, você pega o cara agora e tinha doce de leite. Oh my god. Ô, louco, agora marrom, que esquisito. Leite condensado. É, leite condensado. Nossa, mano, que nojo, cara. E ficou gay também. Não põe isso. Ficou nesse... um pouco boiola. Não ficou boiola. Gay, porque foi acidente, cara. É, verdade. Acidentes acontecem. Acidentes acontecem. Principalmente na praia. Se você estiver dormindo com 30 caras, né, mano? Nossa, cara, Praia Grande é a maior concentração de gente feia por metro quadrado, né? no primeiro bloco sobre algumas pessoas que fazem nas férias, que algumas tiram um tempo para refletir sobre si mesmo, sobre pensar um pouco na vida, pensar nas decisões, o que pode melhorar e coisa e tal. E eu queria que a gente desse algumas dicas para as pessoas. Sabendo que algumas pessoas fazem essas coisas, além de estudar, passar um tempo mudando alguns velhos hábitos e tal, queria que a gente desse algumas dicas para as pessoas fazerem durante as férias. Quem começa? Eu posso começar. Se você estiver aqui em São Paulo, eu indicaria você visitar a Gibiteria, que é um lugar aqui em São Paulo que é só gibi. Você pode encontrar desde os antigos da Turma da Mônica, que a gente lia antigamente nas escolas, até gibis mais novos, mangás, histórias em quadrinhos de outros países. Tem umas histórias em quadrinho italiana bem legais lá, que eu super indico esse lugar, Gibiteria em São Paulo. Eu não sei se tem em outros estados. E realmente eu não pesquisei para ver se tem em outros estados. Mas se no seu estado não tiver uma gibiteria, eu indicaria você fazer buscas em algumas sebos. Sebos, cara, eu perdi a conta de quantas coisas boas eu encontrei em sebo. Desde livro bom a preço muito barato, até mangás que faltava pra eu completar minha coleção. Cavaleiros do Zodíaco, eu comecei a comprar em sebo. Foram 38 edições que eu comprei por R$2,50, por aí. Então dá pra garimpar bastante coisa em sebo. E se você tiver um dinheirinho aí e quiser economizar, dá uma busca na sua cidade pelas sebos mais próximas e garimpa lá alguma coisa, né? É, tem um site de sebo famosíssimo, né, cara? É o Estante Virtual. Estante Virtual, verdade. Estante Virtual, ele é gigantesco, sim. Ele vai fazer buscas pelo Brasil inteiro, assim, de todos os... E é super confiável, assim, eu já comprei bastante coisa por lá. Verdade. Eu tinha um daqueles cadastros pra gente colocar lá toda a nossa coleção, pra registrar a coleção nossa e tal, mas faz muito tempo que eu não uso, faz uns 2 anos que eu não uso mais. Que é legal, tem bastante loja grande lá, cara, bastante sebo de vários lugares e se acha coisas a preços, assim, também absurdos, assim. E compensa você comprar de bastante por conta do frete, né? Do frete, verdade. Então, se você for comprar, e como o preço das coisas lá são sempre baratas, dependendo da edição que você for pegar, compensa você pegar mais de um livro. Quase sempre, assim. É, se você quiser... fortemente. Se você quiser comprar, realmente quer comprar apenas um livro, fala aí com seus amigos, com seus familiares, sei lá, alguém que não quer comprar livros junto com você, pra vocês economizarem no frete. É, nunca se sabe, né? Tem alguns amigos meus que a gente faz isso, de comprar várias coisas em um só pra gente economizar. Sim, bem justo. É, isso aí. E aí, Gabriel, alguma dica? Do que fazer, assim, nas férias, cara? Uhum. Cara, eu acho que férias, cara, é o momento de você fazer coisas que você não tá acostumado a fazer na sua rotina, saca? Uhum. Então, tenta deixar ao máximo de lado a tua vida pra trás, assim. Férias é um momento de você respirar, porque é importante, senão você acaba enlouquecendo. E de se programar também. Eu acho que as férias, elas servem também pra você olhar e ver o que você tá fazendo de certo, o que você tá fazendo de errado, o que dá pra mudar, o que não dá. E se divertir, sabe? Pôr suas coisas em dia, coisas que você não tá acostumado a fazer no decorrer da sua vida corrida aí do dia a dia. Acho que férias é basicamente isso. Mas uma dica de um programa, de um lugar pra ir, não? Ah, cara, eu acho que isso é muito pessoal, sabe? Eu acho que assim, vai em lugares que te divirtam, manja. Uhum. Faça coisas que você tá afim de fazer Ué, dá uma dica de um lugar da hora de Ribeirão Preto aí. Cara, tem uns parques, né, que você pode ir e dar uma caminhada e espairecer a mente, assim. City Nome. Aqui tem o Curupira, aqui tem o Parque Modelo Biage. Tem vários parques, assim, que você pode andar e fazer, sei lá, exercício e tal. Mas Ribeirão, cara, Ribeirão é uma cidade que ela tem pouco lugar pra você ir nesse sentido de entretenimento, só que ela tem muito bar, saca? Que é a cidade do bar. Sabe? Aqui é lugar de você, sei lá, beber cerveja e trocar ideia com as pessoas, sabe? Então, assim, esses rolês mais intelectuais, assim, barato, difícil você ter, não vai ter, assim. Lógico, tem livrarias grandes aqui, mas, e tem sebos também, sebos muito bons, mas não é o grande atrativo da cidade, sabe? A cidade, ela é universitária, então vai ter rolê universitário o tempo inteiro, tem festa pra caralho aqui o tempo inteiro, festa de república, sabe? Festa, sei lá, tem open bar quase todo final de semana, assim, sabe? Eita, caramba, legal, mano. E se interessou. Assim, Ribeirão, legal de Ribeirão é o seguinte, o que eu acho, né? Muita gente não gosta daqui, assim. Porque é uma cidade muito cosmopolita, saca? Uma cidade bem playboy, assim, bem cara. Mesmo, assim, o padrão de vida aqui é bem alto, assim. Então, dificulta um pouco as coisas, assim, eu acho, na minha opinião, né? Pra gente que é mais humildão, assim, dificulta um pouco, mas... Então os rolês ficam caros um pouco, assim. Mas tem muito rolê bom, barato aqui também, assim, sabe? Tem bastante boteco famoso aqui. Aqui é a cidade do Sócrates, né? Jogador de futebol e tal, que faleceu já. E tinha um bar aqui que ele frequentava, que, tipo, hoje é super frequentado por conta disso, sabe? Tem o Pinguim, que é o maior choperia do Brasil, em Ribeirão Preto. Aliás, quando você vem pra Ribeirão Preto, você não pode deixar de ir no Pinguim, saca? Com certeza. já tá no roteiro anotado. Não já. Tem como, assim. Mas, assim, a vantagem de Ribeirão é que, assim, ela é uma cidade pequena com cara de cidade grande, saca? Isso é verdade. Então, isso é muito bom, assim. Pequena, que diz assim, tem quase 1 milhão de habitantes, Ribeirão, sabe? Mas, assim, né, perto de São Paulo do Rio é pequeno, certo? Mas ela tem carinha, ela já tem carinha de cidade grande, assim, então tem bastante coisa pra fazer, só que o tema da cidade é bar, então, e putaria, então... Opa, o que eles fazem aqui? Interessante. É o melhor de dois mundos, não? É bom se você tiver grana, né, meu amigo? Então. Mas aí, se a pessoa não tiver grana, já deixa a minha outra recomendação aqui, que é a pessoa fazer um mini tour na sua cidade, um mini mochilão, talvez. Vai explorar a sua cidade, ver o que ela tem de bom, o que tem de ruim, por que não, né? Vai se aventurar pela cidade. Vai descobrir o que a cidade tem de melhor. Tem, tipo, 80% aqui de São Paulo eu não conheço, cara. 90% de São Paulo eu não conheço. E quando tiver as minhas próximas férias, eu vou sair por aí. Vou viajar bastante por aqui. Viajar bastante por aqui não, né? Vou explorar por aqui. Cara, eu tenho um amigo, só interrompendo rapidinho vocês. É o Pão. Um grande abraço ao Pão. O Pão mora numa cidade aqui no interior de... ele mora numa cidade aqui no interior de São Paulo. Não é Ribeirão, não. Apesar de ele fazer faculdade com a gente, ele mora em São Simão. A manteiga derretida. E cara, ele fez um negócio no Natal passado muito foda, assim. Até a meia-noite, que era o horário da ceia, ele bebeu uma cerveja em todos os bares da cidade. Caraca! Ufa! Ele bebeu uma cerveja em todos os botecos da cidade dele, assim. Quando claro, São Simão é pequeno. São Simão é pequeno, dá pra fazer isso, entendeu? Mas eu acho que isso é legal, uma boa prática, assim, pra você aqui de Ribeirão, assim, interessante, assim, fazer, tipo, um dia, assim, pegar, sentar num bar pra beber uma cerveja em cada bar aqui de Ribeirão, assim. E, assim, bar não nesses famosos que todo mundo vai, que todo mundo conhece já, entendeu? Fazer o rolezão de boteco de esquina mesmo e conhecer gente, cara. O melhor lugar pra você conhecer gente é em bar. Verdade. Dá pra encontrar de tudo ali, né, cara? Cara, você ouve de história em bar, cara. As melhores histórias que eu joguei na minha vida foram em bar, assim, sabe? Eu vou dar uma dica também. Uma dica que a gente tá falando muito em sair, viajar e tal. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer também. Nas férias, passar um tempo com a família. Né? Passar um tempo com a família e tal, descansar. Se você é daquele tipo que mora sozinho, então vai viajar, vai procurar o que fazer, mas se você puder, mano, passa um tempo com a família. Tipo, nem que seja em casa mesmo, se não puder viajar, por causa que, meu, família é a base de tudo, né? Você vai estar, tipo, descansando a mente, de certa forma, e vai estar, tipo, dando prazer a alguém que quer estar com você. Olha que bonito esse menino aí, que... Ficou bonito, fiquei eu fiquei emocionado aqui, cara. Rapaz, eu nem sabia que ia sair isso de mim agora, velho, sabe? Nossa, foi profundo, cara, foi poético, foi lindo. Foi uma coisa maravilhosa. Palmas, aplausos pro menino Ike, cara. Obrigado. Ike, você não merece palmas, você merece Tocantins inteiro. É louco, cara. Obrigado, valeu. É isso aí, cara. E com essa frase bonita, inspiradora de menino Ike, nós encerramos o Radiocast de hoje. Sério? Não acredito, é sério. Já, velho. Mas eu tenho... Mais um pouco. Não, mas eu tenho uma boa notícia, cara. Mentira. Daqui a 15 dias tem Radiocast de novo. Aê, velho. É isso aí, velho. É isso aí. Como um pote de Nutella, nós também chegamos ao fim. Senhor Gabriel Figueiredo? Sim, senhor. É isso aí, cara. Muito obrigado pelo podcast de hoje, hein? Cara, é sempre um prazer estar com vocês, cara. É uma felicidade imensa gravar isso daqui. Vocês estão ligados, né, mano? O prazer é nosso. E agradecer a vocês, mano, pela companhia. Sempre muito agradável. Isso aí, cara. E aí, os ouvintes querem ouvir mais dessa vozinha gostosa? Onde eles encontram você? Cara, o Gostosa fica por sua conta, mas eles podem me encontrar lá no www.sempinguinui.wordpress.com. Lá tem tudo que eu produzo até agora, meus podcasts, meus textos, vídeo, tá tudo lá. Conta no YouTube, tá tudo lá, você acha tudo lá entrando no www.sempinguinui.wordpress.com. E trago-lhes uma novidade. Opa! Não sei pra quando. Mas vem coisa boa aí já. Então se preparem, fiquem atentos. Só aí, cara. Em primeira mão tá falando isso aqui? Primeira mão. Só aí, exclusividade, hein? Exclusividade do Radiocast. Radiocast é quase um Hadouken do Radiocast, hein? Você viu? Radiocast. Isso aí, muito obrigado pela presença, mano. E agradecer também ao menino Ike. É isso aí, galera. Uma honra estar aqui com vocês, um prazer desgraçado sempre. Caramba, eu pensei que dessa vez não ia ser um prazer desgraçado, hein, cara? Não, cara, um prazer desgraçado é um prazer desgraçado, é um prazer incontínuo estar aqui, cara. Então, mas é isso, qualquer coisa também, tipo, não tenho podcast, não tenho nada, mas se quiser, a gente troca ideia no Facebook e tal, no Instagram também tem, o Instagram tá lá, BetoRSN, Facebook tá Edberto Silva. Oh, peraí, deixa eu só confirmar se é Edberto Silva mesmo. É Edberto Ribeiro. Edberto Ribeiro. Então, você me acha lá, adiciona, chama no inbox e a gente troca uma ideia legal. É isso aí, mano. Valeu pela presença, mano. E muito obrigado também a vocês, ouvintes. Muito obrigado por vocês terem feito o download do episódio. Muito obrigado por ouvirem, por compartilhar com seus amigos. E pedir aqui para vocês acessarem o site podradiocast.wordpress.com todo dia 15 e dia 30 do mês e fazerem um download do episódio. Ou se não, se vocês não quiserem acessar o site, vocês podem assinar o feed, que já está disponível no iTunes e nos aplicativos de Android. Olha que maravilha, cara. Você assina, todo dia 15 e 30 do mês vai estar lá no seu agregador um novo episódio. Ou perto disso. Por favor, pessoal, compartilha com seus amigos e vamos fazer aqui a nossa rede de ouvintes. Compartilha com os amigos, com os familiares, com o Peguete, né? Por que não? Então, vamos fazer a nossa rede de ouvintes. Acessem também o meu blog, que é o combocafé.wordpress.com. Curtam nossa página no Facebook, que é o facebook.com/podradiocast. A gente se vê de novo no próximo dia 30. E lembrem-se, em terra de bêbado, álcool gel é Nutella. Um abraço, um beijo e até mais.